Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios 3, 14. Quero dizer que ontem foi maravilhoso lá em casa, os irmãos puderam ir, foi um tempo tremendo, muito agradável, pudemos crescer ali. Alô, som. Podemos crescer ali na palavra do Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios 3, 14. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Amém, queridos? Vamos ficar de pé um pouquinho? Eu vou deixar você bastante tempo sentado, porque eu quero explorar a sua concentração ao máximo. E de pé a gente consegue concentrar um pouco mais, tá bom? Eu estou muito feliz pelos queridos que estão conosco aqui essa noite, todos que estão conosco aqui. Sua família linda, sejam bem-vindos. Muito bem, Miguel, Eliane, Nadine, sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Os demais irmãos estão conosco, Hélio, que já é de casa, não precisa avisar, né, que está aqui, sejam bem-vindos em nome de Jesus, ok? Vamos lá, por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, ou seja, na nova criatura que nasceu quando você recebeu o Senhor Jesus, o Espírito Santo entrou em você. Versículo 17. Em Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados ou alicerçados em amor, 18, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ainda de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua Palavra. Nós nos rendemos a ela nesse momento. Nós Te agradecemos porque o Senhor, por graça, por misericórdia, nos trouxe aqui nessa noite. Senhor, a Tua Palavra é poderosa. com a Tua palavra, o Senhor transformou o mundo que era sem forma e vazio nessa obra de arte, que mesmo depois da queda de Adão ainda é lindo. Ó Deus, obrigado porque o Senhor pode transformar tudo que em nós é sem forma e vazio em algo que o Senhor mesmo pode se admirar, como se admirou quando fez a Adão e viu quanto era especial. Senhor, que nessa noite possamos estar recebendo do Senhor a revelação da Tua palavra, para que possamos perceber o Deus a que nós nos dispomos a servir. E conhecendo mais o Senhor, possamos ser libertos de todo sofisma, de toda falsa verdade, de toda fortaleza que tenta contra o que é verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma vez, a doutora Edmeia Williams, mulher de Deus, que estará lá em Salvador, ministrando para nós no dia 9 e 10 de março, por ocasião do 10º ano de aniversário da Vida Nova de Salvador. Nós aqui temos comigo e Paula já 4 anos. E a Edmeia Williams, ela estava num lugar, não sei se foi numa palestra, algo assim. E ela se viu diante de uma possibilidade de descobrir algo que muito indagava ela. Ela estava com as pessoas que são responsáveis por ensinar, por perceber e por descobrir se no meio das notas verdadeiras existem algumas ou alguma que seja falsa. Aí você diz, basta aquela canetinha. Não, aquela canetinha ajuda muito, mas não é capaz de dizer todas que são verdadeiras e falsas. E aí ela perguntou para aqueles especialistas e disse, vocês devem perder muito tempo estudando dinheiro falso para saber como os falsários agem. Como vocês conseguem estudar todo tipo de falsificação? Como vocês conseguem estudar todo tipo de fraude? Como é que vocês fazem? Porque cada hora, e talvez baseado também no que teria ouvido sobre as formas de se falsificar o dinheiro, e ela foi perguntando, até que ela foi interrompida, e aqueles especialistas disseram assim, não, nós não estudamos o dinheiro falso. Na verdade, nós estudamos e reestudamos o dinheiro verdadeiro. Porque quando nós conhecemos plenamente o que é verdadeiro, basta olhar para o falso e nós percebemos a diferença. Com o Evangelho, irmãos, não é muito diferente. Com a Palavra de Deus, não é muito diferente. Quanto mais nós conhecemos a Palavra de Deus e o caráter de quem escreveu essa Palavra, mais nós sabemos quando algo não vem de Deus. Mais nós sabemos quando algo vem até de uma boa intenção, mas não vem de Deus. Quando algo vem até de um bom empenho, de um bom trabalho, mas não vem de Deus. Meu interesse aqui hoje à noite é trabalhar com vocês algumas verdades que são libertadoras. A palavra de Deus diz em João 8,32, se você quiser anotar para olhar depois, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É algo fácil de decorar, porque 32 mais 8 é 40. Então você pode usar essa tática matemática para poder lembrar onde está esse texto. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quais verdades eu quero trabalhar com vocês? Quais verdades eu quero examinar com vocês? Para que venhamos a iniciar aqui uma trajetória onde um dia todos nós seremos especialistas nas verdades de Deus. Aí você diz, eu conheço algumas verdades de Deus. Outro pode dizer, eu conheço muitas verdades de Deus. Ora, eu falo com Deus todos os dias. Ok, eu creio nisso, isso é maravilhoso. Mas eu quero mostrar para vocês algumas verdades que o diabo que existe, o mundo que é o sistema caído e a carne que é a nossa natureza ao pecado, nossa tendência a pecar, que não é o corpo, mas é a carne, há no grego uma diferença clara, que nem sempre ela é respeitada em alguns textos, mas na maioria deles, sarx é a palavra grega para carne, na perspectiva de tendência para o pecado. E soma é a palavra grega para o corpo. Ok? O seu corpo tem desejos naturais. Comer, se abrigar, se vestir, ou se despir no calor. Já a sua carne, ela usa das suas necessidades do corpo para poder ter os excessos. Você entendeu? Diga amém. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho verdades que são absolutas, que são combatidas por uma sociedade relativista, que quer obscurecer o meu entendimento para que eu não conheça as verdades que podem me libertar de escravidões, de cadeias que muitas vezes ando durante muitos anos rendido a elas. Será que tem alguém aqui que vive alguma prisão emocional, espiritual, social? Pois eu quero compartilhar com vocês algumas verdades que, pelo poder do Espírito Santo, podem libertar você. Amém? Vamos ver aqui então, no próprio texto que eu li, vamos voltar a ele. Efésios 3:14. Por esta razão, dobro os meus joelhos. É difícil a gente usar os textos de Paulo, porque a gente tenta separar uma perícope e um texto com sentido, mas sempre ele remete a um texto superior e a outro texto. Por exemplo, por esta razão me dobro os meus joelhos perante o Pai. Então, aí você vai ter que ir, Efésios 14:1 em diante para saber por que é. Mas para ter uma lógica, uma coerência, eu tive que cortar o texto aqui no meio e começar do 14, ok? Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai. 15. Do qual toda a família nos céus, e ele começa a falar do caráter de Deus, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Ele diz, existe uma igreja. E a igreja de Jesus, ela se divide pelo menos duas. A igreja militante, que somos nós aqui, ok? E a igreja triunfante, que é a igreja que já está na glória. A igreja triunfante, ela não pode fazer muita coisa pela igreja militante, porque ela já está no seio de Abraão, já está com o Senhor. Mas a igreja militante, que somos nós, estamos aqui trabalhando para edificar uns aos outros. Amém? A igreja triunfante, que lá de cima, e a militante daqui de baixo, quando eu digo a igreja lá de cima, são salvos em Jesus, que já estão com o Senhor, tanto quem está lá, quanto quem está aqui, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo da mesma família. Então Paulo fala, olha, tanto os que já estão com o Senhor, quanto aqueles que estão com o Senhor aqui na terra ainda, todos esses tomam o nome dele. Ou seja, assim como os irmãos que estão no céu são de Deus, nós também somos de Deus, amém? Não há distinção. Até porque a Bíblia diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Aqueles que chamou, predestinou, aqueles que escolheu, os predestinou e os chamou. Então o Senhor nos separou, nos ama e tem investido em nossas vidas até ver Jesus plenamente formado em nós. E aqui eu quero abrir um parênteses para você, falar algo que eu usei uma vez como ilustração, que foi bem ilustrativo. Imagine um artista que passa e vê um pedaço de toco. E aquele pedaço de toco ele vê ali e ele não vê um toco. Ele vê o que ele pode fazer com o toco, porque ele é artista. O artista, ele tem a imagem dentro dele. Eu acho que Alex olha para um pedaço de couro assim e fala assim, vai sair o sapato. Já estou pensando como é que eu vou fazer. Então o artista, ele tem a imagem nele. E quando ele vê um toco de madeira ou de pedra, ele, como Michelangelo uma vez, passando caminhando com um dos seus aprendizes, ele viu um bloco de mármore dentro do rio. Ele disse, temos que tirar esse bloco de mármore daí. E o aprendiz dele assim, deu uma risada, é impossível, meu senhor. Isso é impossível de se tirar daí. Só que ele era muito engenhoso. Ele construiu um guindaste para poder tirar o bloco daquele rio e conseguiu tirar de uma lagoa. E daquele bloco de que ele tirou ali, ele esculpiu uma das obras mais importantes dele, La Pietà, que é quando Maria toma Jesus nos seus braços depois de morto. Que uma obra de arte extraordinária que fala de um momento muito especial do Evangelho. Mas a gente viu um pedaço de pedra. Mas ele não viu um pedaço de pedra. Por quê? Porque havia imagem nele. O Senhor, quando olha para nós, ele não vê um topo. Ele vê o que ele pode fazer com esse topo. Só que quando ele pega a gente, leva para o ateliê dele, e ele saca o formão e o martelo, e começa a arrancar as lascas, aí o negócio começa a apertar. Porque dói tomar a forma de Cristo. Mas eu digo uma coisa para você, não há nada melhor do que você parecer com Jesus. Você, quanto mais parece com Jesus, os demônios vão lá visitar a sua casa, e quando chegam lá, aí chega a galera de demônio lá, e vai, vamos entrar agora, tá tudo dominado, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer uma farra aqui agora, e já chega lá bagunçando. Aí quando chega lá, vê Jesus, o homem está aqui, como pode ser isso? E o demônio olha para o outro e fala, eu estou sentindo uma opressão aqui, não sei o que é isso. O lugar que está carregado. Porque eles não aguentam ver a imagem de Jesus em nós. A palavra de Deus diz, até ser Cristo gerado em nós. Tem coisas que dói. Tem lascas que o Senhor tira de nós que dói. Mas eu quero dizer uma coisa, se é Jesus que está tirando, tem um propósito. E o propósito de Jesus é fazer imagem, a propósito do Pai é fazer imagem de Jesus na sua vida. Se você abre o livro de Apocalipse, abra e leia no começo, você vai ver, estava eu no dia do Senhor na ilha de Patmos, quando ouvi uma voz como de muitas águas e olhei para trás e vi um... Ótimo, é verdade. Ele disse que olhou e viu Jesus, mas o primeiro texto não diz assim. Ele diz que virou e viu os candelabros e as estrelas. Os candelabros, sete candelabros, são as sete igrejas. E as sete estrelas são os pastores dessas igrejas. Os mensageiros, os anjos. Interessante, porque quando João virou para ver Jesus, antes de ver Jesus, ele viu a igreja dele. Que responsabilidade. Quer dizer que a forma de Deus, do povo, do mundo, ver a Jesus é através da igreja de Jesus. Que quanto mais se conforma à imagem de Cristo, mais apresenta a Jesus. Você está captando comigo? Diga amém. Então vale a pena, sim, vale a pena se conformar à imagem de Jesus e deixar que o Senhor faça a obra dele, arrancando, sim, arrancando tudo de mim que impede que Jesus seja visto em mim. Amém, amados? E ele diz, segue, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que esse homem interior é a nova criatura. Quando nós recebemos a Jesus, o nosso espírito que estava morto, ele ressuscita. A palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. O Senhor falou a Adão, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão já conhecia o bem, comeu o fruto, passou a conhecer o mal também. E ali ele foi banido do paraíso. Uma vez que ele foi banido do paraíso, ele teve que experimentar a morte. De verdade que lá para os 900 anos, mas teve que morrer. Mas irmãos, a Bíblia diz que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Amém, irmãos? Mesmo ali no Éden, no pecado de Adão, Deus já tinha preparado aquele que nos ressuscitaria o Espírito. Porque Adão, quando pecou, não morreu na hora. Será que Deus estava confuso ou esqueceu de puni-lo? Ele morreu espiritualmente. Mas em Cristo nós podemos... é o nosso espírito ressuscitado. Você está comigo? Diga amém. Amém. Vamos lá. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos pelo poder, pelo seu poder, perdão, com poder pelo seu espírito no homem interior, que é essa nova criatura aqui. O velho Tiago morreu, está crucificado na cruz. Todo dia a Bíblia diz, vai, crucifique-se. E tome a minha cruz e siga-me. 17. Que de Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, estando presos, arraigados e fundamentados em amor, possais compreender com todos os santos Santos são todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, são salvos por Ele. Gente, olha aqui uma coisa para vocês. A gente às vezes tem uma resistência à palavra santo. Vamos pensar o seguinte. Santos são todos que receberam o Senhor Jesus, ok? Por que que eu sei disso? Você vai pegar a sua Bíblia e vai olhar a carta de Paulo aos Coríntios e vai ver que ele diz: aos santos na igreja de Corinto. E era uma igreja super carnal, hein? Aqui para nós. Quer achar um pecado na Bíblia? Abra as cartas de Paulo aos Coríntios. Paulo teve que descer a ripa neles, porque eles eram muito, muito, muito carnais. Mas Paulo diz: aos santos. Então, santo não é quem não erra. Santo é quem é separado. A palavra hebraica kadosh quer dizer separado. Não quer dizer perfeito. Vou repetir. A palavra hebraica kadosh quer dizer separado e não perfeito. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ter sido separado por Deus para Deus. Você entendeu? Diga amém. Porque o diabo vai dizer para você: você não é santo não, rapaz, você é pecador. Aí você diz: ok, eu sou um pecador separado, santificado, amado por Deus. Então, amados, e ele vai ficar confuso sem saber o que dizer mais para você. Vamos lá. Diz assim: olha, a fim de que, estando arraigados e fundados, possais compreender com todos os santos, ou seja, com todos os irmãos que estão aqui conosco, qual seja a largura, aleluia, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Interessante, né? Possais compreender, entendimento, com todos os irmãos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. É muita coisa, hein, gente? A pessoa? É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, você precisa conhecer o tamanho do que tem que ser cheio. Porque você, se você acha que o reino de Deus é um saquinho pequenininho assim, não precisa de muita coisa para encher. Mas se você entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, ele diz: e eu vou deixar pleno tudo isso. Santo Agostinho, ele dizia que existe um vazio em nós, que era um santo homem de Deus. Existe um vazio em nós, tão grande, que é do tamanho de Deus. E não adianta tentar encher com qualquer coisa, porque você não vai conseguir. Você vai entulhar, mas não vai encher. Então eu só vou ser uma pessoa plena, cheia, quando eu buscar ser cheio de Deus, através do seu Espírito. Como diz em Atos: e todos foram plenos, cheios do Espírito Santo de Deus. Você entende? Diga amém. A partir desse pensamento de que Deus quer nos revelar qual o tamanho do seu reino, o tamanho do seu amor, e Ele quer nos fazer maduros em conhecimento, Ele diz no versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Aí seja glória na igreja em Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Vamos lá. Eu quero trabalhar com vocês aqui, quando der tempo a gente termina semana que vem. Versículo 20 diz uma coisa extraordinária dentre tantas. Primeira coisa que eu quero separar aqui sobre essas verdades que nos libertam é sobre o poder desse Deus que nos liberta. Eu queria que você repetisse comigo: livres pela verdade. Diga: livres pela verdade. João 8,32 diz, como eu já li para vocês, que nós, na medida que conhecemos a verdade, recebemos a libertação que essa verdade nos traz. A primeira verdade é: aquele que é poderoso. Eu quero conhecer verdade sobre o Deus que eu sirvo, para eu saber com quem posso contar. Tem uma chargezinha no Facebook que mandaram para mim, eu curti, que é um tigre muito grande, sentado no banquinho, e o menininho do lado diz assim: quando a gente tem um grande amigo, qualquer problema é pequeno. Irmãos, qual é o tamanho e o poder desse Deus que nós servimos? O texto diz assim: ora, aquele que é poderoso, a palavra grega é dudamai, ou dínamo. Você lembra que Jesus falou, olha, quando ele estava subindo, ele falou, olha, ide por toda a terra, no céu, o evangelho é toda criatura, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu não vos deixarei órfãos. E ele subiu aos céus, e os anjos disseram, o que é que vocês estão aí esperando? Esse que subiu também vai descer. Eles vão obedecer à vontade do Senhor. Jesus disse, vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A festa que Jesus morreu foi qual? Quem lembra? A festa judaica, que Jesus era o Cordeiro de Deus. A festa era a... Se de surpresa, hein? Era a Páscoa. Interessante que toda a Páscoa judaica tinha um Cordeiro. Mas a de Jesus não tinha. Por que não tinha? Porque Ele era o próprio Cordeiro, amém, irmãos? Jesus, então, celebra a Páscoa com eles, morre. E depois de 50 dias da Páscoa, havia uma festa chamada Pentecostes, por causa dos 50 dias depois da Páscoa. Essa festa era a festa que celebrava a colheita. Ele foi à terra morto, sepultado como o grão que é morto e plantado, amém? E depois havia a festa de Pentecostes que celebrava a colheita. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí veio a colheita, que é o derramamento do Espírito Santo, amém, irmãos? Que coisa linda, não é lindo isso? Primeiro se celebra a morte, o sepultamento, a semente foi enterrada, ressuscitou, brotou. E depois eles comemoram Pentecostes, que é onde eles comemoram a colheita. Ali o Senhor diz, serás revestido de poder. A palavra é dynamis, ou dynamos. Daí que vem a palavra dinamite. Eu quero dizer uma coisa para você. Você serve ao Deus que é fonte de todo o poder. Às vezes nós nos sentimos cansados, irmãos, cansados do trabalho, cansados da igreja, cansados de algum irmão, cansados do marido, da esposa, do trabalho, ou do estudo, ou da dificuldade financeira. Às vezes nós estamos cansados. E Jesus reconheceu isso. Ele olhou para a gente assim, para Ele mesmo, como corpo humano, e Ele, eu acho interessante, tem uma cena de Superman, me permitam. Uma cena de Superman, quando Lois Lane ia morrer e ele se vê dedicado a ser humano como ela, claro que o Superman, o primeiro, é uma metáfora de Cristo, a gente sabe disso claramente, por isso fez tanto sucesso. E aí ele vem e a mulher, claro que não é Madalena, né, irmãos? A mulher é a igreja, só um parêntese aqui, porque Jesus não casou se era homem. Primeira resposta. Aqui para nós, hein? Não dá para casar com filha, hein, gente? Dá? Como é que ele ia casar com a filha dele? É incesto. Ok ou não? Ah, ele podia casar com a filha do diabo. Misericórdia, julgo desigual. Então não dava para casar, ok? Segundo, o casamento de Jesus é com a sua igreja. Nós lemos em Apocalipse. Ok? É porque ele é o noivo paciente, amém? Vamos voltar aqui. Então Jesus se percebeu assim. E o Superman? Vocês lembram quando no Superman 1 tem a cena onde ele se percebe humano? É uma metáfora extraordinária aquela cena. Ele se machuca. E ele se vê incrivelmente impressionado com aquilo, porque ele nunca tinha se machucado. Talvez. Em alguns momentos, Jesus tenha se visto numa situação como essa. Claro que ele cresceu se machucando, caindo como qualquer criança normal. Aquela ideia de que Jesus transformava um passarinho de barro em passarinho que voava, aquilo é uma dificuldade teológica de admitir que Jesus era um homem comum embora santo, até que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então se inventam essas histórias na tradição, que não tem nada disso na Bíblia. Mas, o que é que eu estou dizendo para você? É que esse Deus Todo-Poderoso, fonte de poder, morreu para que nós tivéssemos vida. Sofreu para que nós pudéssemos ter um Consolador. E Ele disse, olha, eu vou, mas não vos deixareis órfãos, mandarei um outro como eu, o Espírito Santo, que será o vosso Paráclito, será o vosso Consolador, o vosso companheiro. Mas vocês vão para Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz em Filipenses que Deus abriu mão, que Jesus abriu mão da sua glória, se esvaziou e veio como servo, e servo foi até a morte, morte de cruz. Mas Ele diz que mandaria para nós poder. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 1:1, você vai ver uma coisa muito interessante. O texto que tem lá em Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ok? A palavra usada ali é Elohim. Por que que Moisés, que escreveu Gênesis, que ouviu do próprio Deus que o nome dele era Jeová, ou Jeová, não usou o nome Jeová, mas usou o nome Elohim? Porque o nome de Deus nunca é suficiente para falar dele. Então não é o nome próprio. Deus é um substantivo que dá qualidade ao sujeito. Mas o nome de Deus não é Deus. O nome de Deus é impronunciável. Por isso que Ele disse a Moisés esse nome Jeová. E talvez Moisés não tenha nem conseguido pronunciar como Deus falou. Por isso que se coloca as letras de Adonai dentro de Jeová para se formar o nome Jeová com essa entonação que nós damos. Impronunciável. Mas voltando ao que eu disse anteriormente, por que que então o nome que tem ali na Bíblia é Elohim? Se ele podia falar Jeová, né, que foi o nome que Deus deu a ele na sarça, sabe por quê, irmãos? Porque quando o próprio Deus mandou que ele escrevesse assim, mandou que usasse essa palavra. Elohim significa a união de todos os poderes e o Deus que é coletivo. Entenda, repara. Vamos aqui comigo, ok? Estudando sobre isso, na novo texto interlinear da Sociedade Bíblica do Texto Hebraico, eles falam de algo que já tinha estudado em outros momentos e que é uma coisa muito difícil de traduzir. Disseram isso os tradutores. Quão difícil é traduzir esse texto? Porque se você fosse traduzir, de fato, como está ali, seria: no princípio, os deuses criaram. Ou, no princípio, Deus criou. Então a forma melhor não seria um Deus no plural, deuses, mas seria no coletivo. Por quê? O coletivo, ele fala de um grupo que se torna um só. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito juntos que se tornam Deus. Eles são Deus, sou do Pai, do Filho e do Espírito, e ali os três, como um, podem ser chamados Elohim. Lave a sua mente dessa visão equivocada de que o Deus do Velho Testamento é o Deus Pai. Não! O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo. Por que está dizendo isso, pastor? Porque essa palavra Elohim, ela quer dizer fonte de todas as energias, fonte coletiva. É o nome para Deus. No princípio criou a fonte de todo o poder, os céus e a terra. Será que essa fonte de todo o poder que criou o universo não pode lhe dar o vigor que você precisa para enfrentar o seu trabalho? Para enfrentar o seu casamento? Para enfrentar as suas contas? Tudo que o diabo quer é desqualificar o seu Deus. Você entende isso? Amém, irmão? Está claro isso? Então eu tenho que ter uma coisa, eu tenho que saber o poder do Deus que eu sirvo, porque aí eu vou ficar muito mais ousado, eu vou ficar muito mais cheio de fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Você pode dizer um aleluia para ficar feliz? Então, queridos, esse que é todo poderoso, ele disse assim: olha, vou dizer uma coisa para vocês. Aquele que é todo poderoso é esse Deus que nós servimos. Aquele que é poderoso. Você tem que lembrar do poder do Deus que você serve. Você recebe o diagnóstico do médico, lembre o poder do Deus que você serve. Você se confronta com uma situação difícil, quase impossível. Lembre que Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. É uma cama forte para a gente descansar também. Aí você diz: não, uma vez eu ouvi uma coisa de um pastor, gente, olha, estou falando com você. Você pode ouvir boas coisas de pastores, mas pode ouvir cada baboseira. Quero ler avisando logo, ok? E, meu Deus, ele falou assim: tem gente que fica orando para saber, assim, não está pagando, consegui pagar uma conta, ora, está com prisão de ventre, ora, parece que Deus não tem mais o que fazer. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: não há nada tão pequeno que Deus não seja capaz, interessado em resolver, ou nada tão grande que Ele não tenha poder para transformar. Amém? É o Deus da vida. Então, se você está com prisão de ventre, desculpe a coloquialidade, ora ao Senhor. Ora, bota a mão no ventre e fala: ô, Deus, está difícil, Senhor. Eu sei, Senhor, que não, esse assunto me constrange, mas por favor, Jesus. Mas também, se você está suspeitando que seu filho está mexendo com droga, também coloca a mão na cabeça dele. Amém, irmãos? Ok? Você está comigo? Diga amém. Aquele que é poderoso, lembre dessa verdade em nome de Jesus. Aquele que detém o poder, fonte dos poderes, Elohim. Porque vem dele, passa por nós e volta para ele como a água que desce do céu, cumpre o seu papel e depois volta para cair de novo. Assim é o poder de Deus. Dois, penúltimo. Aquele que quer o nosso melhor. A primeira verdade é: eu sirvo a um Deus todo-poderoso e ele é capaz de fazer infinitamente além do que eu penso e do que eu imagino. Ele é capaz. Às vezes eu tenho sonhos para minha família, para a igreja. Digo: Deus, se nós tivéssemos mais, nós poderíamos fazer mais. Nós ajudamos lá o SOS Criança mensalmente. Nós contribuímos com por ano, e essa quantia é igual ou superior a uma tonelada de alimentos. Você sabia disso? É muito ousadia para uma igreja pequena, não é não? E pior que a gente faça mais. E eu digo: Deus, a gente podia ser maior. Esses dias eu falei: Deus, a nossa igreja podia ser maior. Ele falou: ele deu um saco de sementes. Aí eu entendi o recado. Falei: deixa eu regar, deixa eu cuidar, porque se uma semente der certo, ela dá um monte de fruto. Mas eu tenho que lembrar que ele tem sonhos maiores do que os meus. Eu estava pensando, vocês sabem, né? Estou orando aí, tem hora que oro mais, tem horas que oro menos. Estou orando para a gente adotar. Eu e Paulo, a gente quer adotar, e esse ano tem que levar isso a sério, porque eu vejo como a gente precisa. A gente tem muito amor, a gente quer amar mais filhos. E aí eu pensei um dia assim: e se for três? Quem você vai chegar lá vai amar um ou outro, entendeu? Mas agora você não pode levar um menino só. Porque ele tem mão. E aí? Mas, meu irmão, eu penso em um, mas Deus pensa mais, entendeu? Deus pode estar pensando em três. E aí, fazer o quê? Glória a Deus. Ah, como uma amiga minha diz, o menino vem com o pombo abaixo do braço, seja de onde veio, da barriga ou da adoção. Porque a gente pensa que Deus tem infinitamente mais, para a gente só descanso, mas pode ser trabalho. Aquele que é poderoso. Lembre disso. Quando vier cansado, preocupado, e as mentiras começarem a rondar sua mente, lembre dessa verdade: o Deus que eu sirvo é todo poderoso. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, Ele é poderoso, guardará o meu tesouro até o dia final, é o que diz a palavra de Deus. Amém ou não? 2, aquele que quer o nosso melhor. Amados, a palavra, fui estudar a palavrinha que é usada aí nesse texto. Olha que coisa linda, Pai. Ora, aquele que é poderoso, já falamos sobre esse poder dinâmico do Espírito Santo, para fazer infinitamente mais ou tudo muito mais abundantemente, a palavra é hiper. Hiper significa em prol, melhor, acima, com um escudo que é erguido sobre uma cabeça para protegê-lo. É uma proteção que temos além. Então o Senhor é hiper. Amém ou não, amém? Oh, glória. Então, queridos, e nem cobra um juro alto como hiper, ok? É de graça. Irmãos, Deus, Ele tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos. Nós pensamos micro, Deus pensa macro. Eu tenho falado muito sobre o crescimento da igreja, discipulado, e como nós vamos investir em vidas, como já estamos fazendo. E essas vidas vão investir em outras vidas. E nós vamos crescer também numericamente como igreja. Alguém pode dizer assim: "Ê, pastor, só está agora falando em números." Não. Não estou falando em números. Estou falando em vidas, em almas. Não estou falando em números. Estou falando de coisas muito maiores do que números. Estou falando de pessoas que iriam para o inferno, que estavam em caminho de morte. A Bíblia diz: cegos guiando cegos, ambos iam cair no buraco. Não quero que a gente seja uma igreja encravadinha, não, irmãos. Que a gente cresce para dentro, tudo amuado, sem plano de ganhar almas, edificar essas almas, enviar essas almas. Jesus falou: façam discípulos de todas as nações, comecem por Jerusalém, mas vão também a Samaria e também vão com a vida à terra. Então, eu sei que Deus não pensa hipo, Deus não pensa micro. Deus é tão amoroso que Ele disse que ia cobrir toda a terra com o seu conhecimento. Isso vai ser através da igreja. Você pode dizer um amém ou não? 3, para terminar: aquele que planeja e dá o melhor para nós. Verdades que libertam. Primeiro, aquele que é poderoso, nós servimos. Segundo, aquele que quer o nosso melhor, nós servimos. Terceiro, aquele que planeja e dá o melhor para nós. Jeremias 29:11 diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Aleluia. Pense aí, Gil, lá, Jesus, o Pai e o Espírito no céu, batendo um papo sobre a sua pessoa. É, a gente tem que casar o menino. Verdade. Vamos fazer como então? Aí, Jesus, Espírito, como que a gente vai fazer? Espírito, vou convencê-lo. Já está convencido, amém, irmão? Mas eu vou dar a ele sabedoria, eu vou dar a ele poder. Eu vou dar a ele o poder para ele não ser mais um dentista como os outros, mas ser um dentista que mais do que trata da boca, tem palavra de vida para quem está ali na cadeira dele. Eu vou dar ele amor pelas pessoas, amor pelo meu reino. Aí o Pai fala: que bom, Espírito, eu me alegro tanto com isso, porque essa é a nossa missão, nos entregar e nos derramar por aqueles que nós amamos. Será que eles não conversam, não? É o quê? 3 velhinhos que ficam lá na cadeira de balanço? Não, é um Deus vivo, dinâmico, que planeja o nosso respeito em amor, gente. Vamos ver o nosso Deus como alguém vivo, poderoso, uma pessoa. 3 pessoas que ficam compenetradas em como nos fazer bem. E a gente, como a música diz, fica preso em nossos ressentimentos, enquanto a gente podia viver uma relação tão íntima, tão maravilhosa com Deus. Ele planeja, coisa linda, pois eu bem sei os planos que tenho projetado para vocês. O Deus fica lá, meu irmão. Deus fica lá. Projetando, pensando como nos fazer bem. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, ou o fim que vocês desejam, que a palavra de Deus diz. Você já pensou nisso? Está ligado no céu, só basta ligar na terra. Bom, a Bíblia diz, aquilo que é ligado no céu já terá sido, perdão, aquilo que ligamos na terra já terá sido ligado no céu. Deus já está disposto a nos abençoar. Alguns, de forma muito ignorante, acham que essas bênçãos se resumem a bênçãos financeiras. Não, irmãos. A riqueza que Deus tem para nós não é ter muito dinheiro, mas é precisar de menos coisas. Seja por ter dinheiro ou por ter menos ambição. Ele quer que sejamos plenos e satisfeitos. E vai operar isso em cada um segundo a graça dele, amém ou não? Para terminar, olha que coisa linda. Ele supera os nossos pedidos e pensamentos. A palavra para pensamentos aí não é psique, mas é naos, percepções mentais peculiares a cada indivíduo. Cada pessoa pensa de um jeito. Ele diz, eu tenho pensamentos melhores. Eu tenho pensamentos melhores. Eu tinha um negócio que eu brincava quando eu era criança, que minha avó dizia assim para mim, ó, o céu será, a Bíblia diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para a sua igreja. Aqueles que amam o Senhor estão chamados segundo o seu propósito. Aí minha avó falou, filho, tudo que você pensar é menos do que Deus tem para você. Rapaz, imagine que eu ficava sempre pensando. Dizia, então peraí, vamos pensar. Aí pensava, é maravilhoso. Aí acabava pensando e falava, é mais. Sempre eu sou meio doido assim, a culpa é um pouco de minha avó também. Então, minha avó, ela é uma mulher extraordinária, eu vou trazer ela aqui. E aí eu pensava, é mais. Pensava, é melhor. Você vê que tudo que eu pensei sobre uma esposa, Deus me deu mais. Me deu melhor. É sério, gente. É de coração, não é porque ela está aqui, não, você sabe? Tudo que eu pensei sobre igreja, Deus me deu melhor. Que são vocês. Pode ficar assim também, que nem ela que eu estou. E Deus deu para você o melhor pastor também. Não que eu seja melhor do que os outros, claro que não, não sou. Mas sou melhor para você. Ok ou não, irmão? Em Hebreus 4:12, o Senhor nos fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você estiver pensando em desistir, em fraquejar, em murmurar, em nome de Jesus, lembre as verdades que eu te falei hoje. Tem horas que é difícil, né? Tem horas que as mentiras começam a tentar entrar pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos lavar a nossa mente com a palavra de Deus. E eu sei que Deus curou aqui pessoas hoje, animou pessoas hoje. Porque a palavra de Deus diz que nós não persuadimos com persuasão de palavra, mas com o Espírito, com a palavra, com a pregação e com o poder que o Senhor envolve a sua própria palavra. Lembre-se que você serve aquele que é poderoso, que você serve aquele que sempre quer o melhor para você, e você serve aquele que planeja o que há de melhor para nós. Essas são verdades que libertam. Amém, irmãos? Eu quero terminar lembrando a história que eu contei aqui de uma menina índia que era muito bonita. E ela era muito bonita, era uma obra de arte. E chamava atenção na aldeia a sua beleza. Só que tinham algumas meninas que invejavam a beleza dela. E elas, muito magoadas, invejosas, começaram a debochar daquela menina. E elas começavam a rir olhando para ela. E começaram a falar cada vez mais alto. Deixar escapulir assim. Ela se acha. Então, ela está pensando que ela é bonita, e isso fala para consolar ela pela feiura que ela tem. E elas, de forma muito perversa, começaram a massacrar aquela menina, Muito bonita, ela começou a definhar. Ela não conseguia comer mais de tristeza. E já ia cometer o suicídio, que é prática muito comum no mendigo. Cheia de amargura e de tristeza, acreditando naquilo que aquelas meninas invejosas falavam, aquelas três meninas, ela entrou ao rio disposta a cometer suicídio. Enquanto entrava na água, ela, de repente, naquele momento que parou para pensar se valia a pena fazer o que estava pensando, foi o tempo suficiente para a água acalmar. Decidida, então, a cometer o suicídio, ela inclinou a cabeça sobre a água. Enquanto descia, ela viu um lindo rosto. Olhou para trás pensando que era alguém, mas viu que não tinha ninguém. Então ela disse: sou eu? E ansiosa para não se mexer, e a água continua parada, continuou olhando para ela e viu que era ela. Ela falou: mas eu não sou feia como disseram. Eu não sou desprezível como disseram. E aí ela caiu em si e disse: mentiram. Queriam me matar, queriam me entristecer, queriam me limitar. E ela viu a verdade, e a verdade a libertou. Não creia no que a carne, no que o mundo e que o diabo tentam dizer ao seu respeito. Mas creia no que eu lhe falei. Porque é assim que o Senhor lhe olha. Você pode ser um toco que ainda tem muitas lascas, ou um toco que tem menos lascas, mas o artífice, que é o Espírito Santo de Deus, está trabalhando na sua vida. E Ele não vai desistir até ver Cristo gerado em você. Amém? Vamos ficar em pé para orar. Senhor, se você puder, levante as suas mãos e estão de adoração a Deus assim. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus que, apesar de nós, insiste em revelar-se para nós. O Senhor é um Pai tão bondoso e amoroso, que não tem desistido de nós. Senhor, queremos vencer todas as mentiras que têm nos levado à morte. Todas as mentiras que têm nos levado a um suicídio, que às vezes não é físico, mas é existencial, espiritual, moral. Quando começamos a boicotar nossa própria vida espiritual, emocional, espiritual, muitas vezes sim. Nós queremos ter um confronto hoje com a verdade que liberta, de todo sofisma, toda falsa verdade que tenta nos levar a um embotamento, a um entorpecimento. Não, em nome de Jesus. Queremos viver por fé e não por vista. Queremos andar de acordo com o que o Senhor diz ao nosso respeito. E o Senhor diz para nós claramente essa noite: eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito. Eu é que sei como fico tramando fazer o bem a vocês. E são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês precisam, que vocês sonham. Senhor, nós queremos sim agarrar todas as promessas que o Senhor tem para nós. Por mais, Senhor, que tenhamos obstáculos, anteparos, que tentam nos deter, a palavra fala que existem portas do inferno no nosso caminho tentando nos deter de viver as promessas de Deus. Queremos o poder do Espírito derrubar cada uma delas. Queremos crucificar nossa carne diariamente, tomar nossa cruz e seguir ao Senhor até ver Cristo gerado em nós. Nossa vida é muito mais importante do que a nossa própria vida, Senhor. Muito maior é o sentido de levar o Teu Evangelho e salvar espíritos que vão enfrentar a eternidade toda com o Senhor ou não. É muito mais importante levar salvação, edificação, discipulado a essas vidas, do que ficar voltado para nós mesmos e ficarmos andando em uma espiral descendente, embotados e adoecidos e pesados. Senhor, tira-nos esse fardo em nome de Jesus. Queremos viver em novidade de vida, de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, superando os obstáculos que o mundo nos coloca, que a vida nos coloca, e que até muitas vezes o Senhor nos coloca para nos fazer mais aptos e maduros. Te entregamos nossa vida, Senhor. Nós dizemos: toma nossa vida, Senhor. Toma nossa existência. Salva-nos, Senhor. Como foi gritado quando o Senhor entrava em Jerusalém: Hosana nas maiores alturas. Hosana, ó, salva-nos, Senhor. Queremos dizer também: Hosana, salva-nos, Senhor. Hosana, Hosana. Que esse grito de salvação entre em nossa casa. Nós possamos clamar pela salvação do Senhor nas nossas crises, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Possamos saber em quem temos crido. Recebemos a Tua cura nessa noite em nome de Jesus. Que amanhã ou até hoje, quando o diabo, nosso adversário, tentar nos lembrar do nosso passado, dos nossos erros, nós possamos lembrar do futuro que o Senhor tem guardado para nós. Nós, Senhor, queremos declarar nosso amor pelo Senhor. E custe o que custar, faz a Tua vontade em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja. Em nome de Jesus, nos usa para salvar essa cidade, para salvar esse estado, esse país, junto com os irmãos que estão aqui espalhados agora em vários lugares. Nos faz um, porque somos um só povo, uma só igreja. O Senhor sabe disso, Jesus. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Eu vou dar alguns avisos rápidos, ok? E depois vou despedir com a bênção. Pode se citar só um pouquinho, estamos ainda com bastante tempo, por favor. Terça-feira nós vamos voltar com juntas, então, na casa de